Alfa-Romeo 49, 59, tá junto? Confere. Já tem nosso plano, senhor? O plano sim, mas a TLA não tem, o plano tá vencido. Ah, ok, obrigado. Vista para 2000 pés, sem restrições, que nas aulas 018, autorizado a final do procedimento elétrico de rei pistão 0, chama estabilizado. 62000, ajustada no 018, chamará estabilizado FP, está estabilizado. Já recebeu a TLA 12459? Ainda não. Não tem nada no meu sistema. 4959. 0520, desça para o nível de voo 050. 050, já tem 520. Já chegou alguma coisa aí, amigo? Não, negativo. Já foi contactado pela companhia? Já, duas vezes. Ok, eu vou dar uma checada com a aceleração então. Obrigado. Só para a cota. Autorizado, nível 140 para Ilhéus, via Golf 677, decola pistola 0, curva direita, saída coral, controle 1208, 504 menos na sonda azul 4959. 140, via Golf 677, saída coral, está aberto, curva direita, 208, controle. E o transponder 5046, o azul 4959. Está correto, chame pronto, o azul 4959. Vai ficar pronto para o flex, mano, o azul 4959. Autorizado, chame o táxi. Tem que ser um táxi 4959. Autorizado via para 2010 3520, reporte estabilizado na final do procedimento de aliança de rei, pistola 0. Passará, da 3520. Da 3170, confirme estabilizado. Estabilizou, da 3170. Completa a final do procedimento, chame para o Salvador, frequência 18095, da 3170. 8095. Bom dia, tá 3170, estabilizado ILS X-Ray. 3170 da Tampa, autorizado, vento no 40 graus, 109. Livre pouso 10, tá 3170. 959, estamos com 64, autonomia de 3 horas e 30, saindo para lá. Está autorizado, via Pátio Índia Alfa, até o ponto zero, no ponto zero, chame pronto. Pátio Índia Alfa, ponto zero, chame pronto, azul, passando 59. Um pouco difícil a coordenação, ok? Tá autorizado, alinhar e manter pista 90. Mantendo 0, azul, 4, 3170, no solo 19, liberou, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, na 3170. Realizou a LF, pista vista, da 3520. 5-2-0, completa final, chame plano, frequência 1-8, decimal 9-5. 18-9-5, boa. Olá, vento 1-5-0 graus, 12-9. Autorizado, azul 4-9-5-9. Via sair da Arbor, como é autorizado? Eu pago a coral, senhora, para voar azul 4959, pode voar Ilhéus, como possível, senhora? Cante correção, azul 4959, contato radar, voe direto coral, tudo para o nível de voo no 40, aguarde para voar direto Ilhéus. Ciente, está presente, estão voando coral, aguardando para voar Ilhéus, azul 4959. 520, Salão 24, liberou, tá? Se vier Alfa, é forte, a gente tá sugerindo. Alfa, tu tá sugerindo. Do 4959, eu vou ir direto em o COSE. Confirma a posição pro azul 4959? E o COSE. Ele já autorizou e o COSE. E é Índia, Lima, Kilo, Oscar, Vitor. Isso, também de voa aí o COSE, o azul 4959. Se pudesse coordenar pro Adil NEP. Aguarde. 4959, voe o COSE e aguarda a coordenação. Ok, a gente recobre e depois vai aguardar a coordenação, azul 4959. Se for 0, investe a sua Juliette, portão 08. Qual que era o portão? Portão 08. Juliette 08. Azul 4959, voo UNEP. UNEP, Azul 4959. 54959, está 53 milhas do oeste de Salvador. O serviço em radar encerrado mantém o nível de voo no 40. Chame o controle a Ilhéus em 120, decimal 1. Ilhéus, 120? É. Equador, Montilta 3520, está no 8, com autorização João Pessoa. 520, boa noite, controle na 1895. Equador está 3520, cópia João Pessoa. 3520 autorizado, Salvador João Pessoa, 90. Conforme o rotatório de voo, decola pista 90, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 1208, 5111 no transponder. Cuidado João Pessoa, 290, rota do Planeta Zulano 7, colada 10, curva à esquerda, Puca, Aracaju, 208, controle 5111 no transponder, 3520. Portão 8, então. 520 no oito, cheque acionamento. Autoridade, senhor. Acionado para o táxi LB108, apenas Maceió com 12h50. Delivery táxi via Índia e Alfa no ponto de espera, chegue pronto, são 3521. Índia e Alfa, pode olhar pronto. para o ponto de espera da 190 e estava pronto para 3520. 3J, em área de colapso 10, vento no 5 graus 10. 3J, em área de colapso 10.